Sua mente confusa não sabe o que procura. Porque o que procura confunde a sua mente. E nasce o terror. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. No entanto, o terror o aprisiona. Aprisionado, meu senhor, no castelo do horror. Demônios na cidade perdida causando terror. Todos os lados, exterminando os culpados. Agora não há mais tempo de retratar o passado. Nada muda, não se iluda, você tá vigiado. É pro céu ou pro inferno, você vai ser levado. Muito cuidado com o penhasco preparado do lado, pronto pra despencar. E se cair, não vai voltar. Não preciso matar, e muito menos roubar. Apenas com as palavras, decepar cabeças a rolar. E o sangue tá jorrando para todo lugar, manchando as mentes confusas que não conseguem pensar no valor da existência. Viver com decência, ofereço luz, essência, pensamentos com clemência. Na escuridão, momentos de punição, visão além do alcance, bem distante, outra dimensão. Na contramão de tudo e o terror tomar conta do mundo, contaminados pelo material imundo. Pra todo lado, avareza, pecado, explorado, alienado. Tem soberano de tudo que tem comprado. E nada é levado quando for enterrado. Se fez certo é elogiado, se fez errado é mal falado. Injuriado, fuma pedra, fica estragado. Na rua alucinado, sempre atrás de um troco furado. Vagando na cidade a dor da crueldade. Terror instalado na sociedade que ainda aplaude. Poucos são originais, o resto é tudo fraude. Terror que incomoda os ouvidos com maldade. Calamidade que rodeia todas as cidades. Compra e consome mais falta de criatividade. Vendida com lacre e consome o massacre. O terror gosta disso e se sente à vontade. Com liberdade pra manipular o mundo. Como resgatar o Jason do obscuro do mar profundo. Convocado pra matar o conteúdo imundo, vai! Então segura, vagabundo. Seria a solução executar a podridão. O político ladrão indo direto pro caixão. Roubo e corrupção eu vejo de montão. E ninguém vai preso não, o juiz dá o perdão. E hoje pra gastar não precisa declarar. Então pode jogar o nosso dinheiro pro ar. Que o terror tá ansioso esperando pra gastar. A trilha desandar e o horror fazer predominar. Saber em quem votar pra depois poder cobrar. Reclamar e xingar é direito seu protestar. Lutar pra acabar com toda essa pizza no jantar. Prepara a receita porque agora a chapa vai esquentar. A massa é o imposto que a gente tem que pagar. O molho é o sangue do trabalho pra te alimentar. O recheio é o salário, difícil de aumentar. Pronta a pizza da impunidade, pode devorar. O Papa veio pra promover a nossa paz, gastando mais de 8 milhões dos nossos reais. O reflexo é sentido nas filas dos hospitais. Que não é publicado em nenhuma das folhas dos jornais. E deputados ganham espaços eleitorais. Guerra dos partidos pra apreciar quem mente mais. É o horror solto imprimindo seu cartaz. É o terror aprisionando a verdade e a paz. É o terror, horror vagando pela cidade. É o horror, terror aprisionando a verdade. É o terror, horror da injustiça e impunidade. Horror da improbabilidade, terror da realidade. É o terror, horror vagando pela cidade. É o horror, terror aprisionando a verdade. É o terror, horror da injustiça e impunidade. Horror da improbabilidade, terror da realidade. É o horror. O terror das falcatruas, das leis que não mudam, favorece os hipócritas que só sugam. É o terror da mídia fatídica e antissocial, que promove o mais banal, fazendo o mundo comercial.